Vai descer 2000 com referência, o passarelo? Passarelo 223 é autorizado 2000, eu posso estabilizar. Teve 2000 chamado. Autorizado, passarelo 2230. Passarelo 2230, complete final do procedimento e ele é X-Ray, repórter. Chame torre 118, responda. 18950, 2230, obrigado. Confirmado é 1895? Afirmativo. Ok, obrigado. Vento uma centena, cono 49, livre decolagem, pista no 7, Juliette Charles Zulu. Torre, boa tarde, passarelo 2230. 2230, boa tarde, centro do tráfego, continue aproximação, pistão no 0. Informarei pista livre, 2230. Ok, aguardando, obrigado. Azul 4076, solo aos 46, libere a direita, solo em 1219. Cono 3325, 6254. Vamos. Quem manda aqui sou eu. Solo Salvador, muito boa tarde. Azul 4076 está livrado no momento. Confirmando? Azul 4076 está livrando. 4076, boa tarde. Táxi Alfa, reporte as táxi aí, Juliette. Contará na Juliette, azul 4076. Salvador, Juliette Charles Zulu. Patrão Juliette, Charles Zulu, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, o nome eu peço. Confirme para o ideal para o destino? Ah, 320. 200? 320. 320. Autoriza? Juliette, Charles Zulu, autorizado direto destino, aguarde para ascensão. Juliette Charles Zulu, correção. Mantenha até o farol da barra. Após o farol da barra, autorizado direto destino. Olá. Da Juliette, o azul 4076. Quatro zero sete meia até a ponte 09. Certo, ponte 09, azul 4076. Alfa, reporte rotatória visual com campo. Vou controlar na rotatória visual com 230 da Passaredo no solo 50, libere a direita e chame solo 1219. 219, obrigado. Nada. Subindo e mantendo, 085. É o Passaredo 230, livrou a pista. Autorizado direto destino, sub e mantenha o 085. Juliette Charlie Zulu, confirme destino e estimado de pouso. Deixa. Juliette Charlie Zulu, quando possível estimado de pouso. Abaixo 40, garoto. Bruno 941, via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 3. 9B Alfa para ingresso no circuito, chame torre 118.95. Chama na torre 118.95, índio 9B Alfa, obrigado. Tô bom posto. 0805, Juliette Alves Zulu, sub e mantenha 085. Campo. Índio 9B Alfa, reporte curto final, pistão 7, altímetro 10 no 3, para cheque o vento 120 graus com 15 nós. Está presente, reporte curta final, pistão 7, Índio 9B Alfa. Voltará na curta final da 17, o Índio 9B Alfa. 4-0 para 1-5-0 para 8-9. 3-2-3, ciente, aciona identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 060. Ajuste 1-0 no 3. 060 via Mari. Está passando Bravo que Luiz para regresso via Corro 2. Bravo que Luiz que ciente, mantém-se em condições visuais e aponte Interlagos. No 1000 pés, ajuste no 093. É, só para Interlagos do Bravo que Luiz. November Alpha, tráfego avistado, livre pouso na pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso na 1-7, wind November Alpha. Passarela 2230. 2230, pátio 3. A intenção é Vitória da Conquista? Por gentileza. Confirma o do plano? Um minutinho, senhor, por favor. Controle está passando Bravo, que Luiz que ingressou em Interlagos, está controlando a rotatória. Bravo que Luiz que sim, é após a rotatória visual com o campo. É, pode parar o uísque. Comigo, 941. 941, sim, mantenha 5.000 pés, após estar, desça para 2.000 pés. Autorizado final do procedimento TDS, ajuste no 093. Estamos mantém 050, após ITAP, desce para 2000, com 943. Valeu, 22. 30, passarela. Prossiga, 2260. Pô, perdão, se considero o pedido de cota, é porque a gente está 40 minutos ainda para a OBC. Ah, ok, ciente. Obrigado. Uma 06, passando a vista de Salvador. Já não vai embora alfa visual com o mesmo livre frequência. Controle, Papatango, Bravo, Kilo Whisky, visual completo. Bravo, Kilo Whisky, para ingresso no circuito Chame Torre, 118, décimo 95. 1895, até mais, Bravo, Kilo Whisky. Bom pouso. Grato. T00, via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1093. 50 autorizado, chegada Mari, 1093, confirmado o voo 960. Oi, Salvador. Muito boa tarde, eu tô pego bravo, que o uísque, aproximando a cidade de 3 milhas, 97. Papatão Bravo, Kilo Whisky, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso ainda 9, estado QNH 1093, vento no momento 1000 graus, 13 mais. CS, continue a aproximação, aguardando a autorização, Bravo, Kilo Whisky. Tango Bravo, Kilo Whisky, tráfego avistado, livre pouso na pista no site, vento 1000 graus, 159. Livre pouso no site, Bravo, Kilo Whisky. Nove Então, 3283, desça para 3 mil pés, permaneça ao ajuste. 1, um Bravo Kilo Whisky no solo 06, autorizado backtrack, táxi até o 44. É ponte quando livrando pista. Rono 600, autorizado direto, Itapu. Autorizado direto, Itapu, 600, tá bom? Rono 924, autorizado direto, Itapu. Autorizado direto, Itapu, Rono 924. Sinal estabilizado, 941. Uno 941, confere final do procedimento ILS Actuary, chame torre, 118, décima nota. 215, boa, 94. 118, 95. 95. 3283, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS Actuary, após a prisão. 2 mil, após estabilizado Actuary. 741, final visual. 1941, confirme baixado travado. Mesmo. 1941, livre pouso na pista no zero, vento no momento 090 graus, 15 noite, QNH 103. 13, 90 com 15, 941. Bravo que o Luiz visual com o mesmo de frequência. Rono 600, desça e mantenha, 050. 050, 600, tá bom. Apatango Juliette, Charlie Zulu, chama centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45. 3283, faça a posição Duna, complete nosso procedimento ILS X-Way. Chame Torre 118, décima nota. 295, boa. Vou no 600, desça para 2 mil pés. Ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Reporte para 2 mil pés com ajuste padrão, reporte estabilizado, 600 da Gol. Salvador 3283, a uma milha de externo e quase travado. 3283, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento no momento 1,10 graus, 14 nós. Altímetro 1,0 no 3, ainda não avistado. Aguardando o pouso 3283. 1941 no solo, azul 1, livre direito, chame só 1219. 1219, 1941. Avistado, livre pouso na pista 1,0, vento 1,10 graus, 14 nós. Autorizado pouso, tá 3283. Salvo Salvador, 1,941, livrou, ok. Pisto 941, autorizado Alfa Juliette, posto 612. Alfa Juliette, 612, 941. 1924, desça para 3 mil pés, ajuste padrão. 3 mil pés, ajuste padrão, 1924. Salvador, boa tarde, 1328, informação Lima. 1328, boa tarde, via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1013. Ok, via Mari, 050, ajuste 23, igual 1328. Não pode voar, tá? 1328, mantenha o perfil de chegada, número 5 na aproximação. Boa tarde, via chegada BOF, desce para nível de voo 050, ajuste 1013. 050, 1013, perfil da BOF, 6141. Azul 4, o solo Salvador, o azul 4089, está na posição 9, ciente da Lima, pronto para a cota da autorização. 4089, informação Mike, agora é ocorrente. Eu tenho o 340 aprovado, Vitória, pronto, cópia. Afirmativo. Só um minuto, senhor. Então, 3283, é o solo. Prossiga, 3283, bom dia, boa tarde. Boa tarde, senhor, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 3283, obrigado. Azul 4089, autorizado para Sierra Bravo, Vitor Tango, via para o Whisky 50, nível de voo 340. Decola na pista 10. Primeira curva à direita, subida da El Leda Eudes. Controle 1,9,8. Transponder 5021 no azul 4089. 61 41, reduza para 2509. Para Salvador, 3,40. Decola da 10, curva direita, da El, é a subida, depois Leda, Eudes. 109.8 é o controle acionado 50.25. correto, 4089, somente o destino Serra Brava Vitor Tango, ok? Até Vitória. No portão 9, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamará para pushback e acionamento. Fala Salvador, da 31993, informação Lima, uma boa tarde, o gate é o 03, pronto, cópia Galeão, 380. Boa tarde, 3193, 380, Galeão tem aprovado, informação em curso Mike, um minuto para cópia, prepare Dael Leda Bridge, senhor. Dael Leda Bridge, informação Mike, na circuito 3193. Roma 600, passa a posição Duna, complete final de procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 395, boa. Boa. Bono 924, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado para o procedimento ILS X-Ray, após autorizado. 2 mil, ajuste padrão, autorizado para o ILS X-Ray, 1-0, após estar estabilizado. Bom, 924. Sete, cinco, quatro, com a Mike, autorização de tráfego. Bono 754, número 2 para a cópia, prepare Pucas e Par, aguarde de coordenação, senhor. Obrigado, na escuta. Aprovado, chame táxi 4089. Torre Salvador, 1600 da Gol, avistando a final da 10, passagem travada. 1600, tráfego avistado, livre pouso na pista 10, vento 1110 graus, 13 nós, altímetro 1093. Pouso autorizado na 10 com ajuste padrão, 1600 da Gol. Zulu 10, até a posição SMAP, após direto posição Lufto, após Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Dael Leda Bridge, controle 1-19-8, aciona 5043, TAN 3193. Aprovado nível 380, conforme plano de voo, decola pistão 10 no perfil da AEL, após Leda Bridge. Intercepta Zulu 10 até SMAP, após súbito, Barbacena. Controle Salvador 119.8, código 5043, TAN 3193. 5043, cotejamento correto, TAN 3193, portão 3, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamamento, pushamento, TAN 3193. Gol 1754, pronto para a cópia. Para a cópia, 54. Gol 1754, autorizado para Sierra Bravo Kilo Golf, via Arpro Zulu 10 até Neuma, após direto, nível de voo 390, decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar, controle 119.8, transponder 5036, gol 1754. Autorizado 390, Campina, é Pucas e Par, pela Pesu 90, Neuma, direto. 5036, transponder, 1198, o controle, 1954, dá no 8. 5036, cotejamento correto no 754, portão 8, chame pushback, acionamento. Tá bom. Solo, passarei 2230, autorização com pista, por gentileza. Boa tarde, passarido 2230, conquista 180, eu tenho aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Afirmo. Passarido 2230, autorizado para Sierra Bravo, Quebec, Vitor, nível de voo 180, direto, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, direto, controle 119.8, transponder 5063, passarido 2230. Ok, senhor, 180, Serra Brava, Serra Bequita, autorizado, direto. Eu falo da mesma curva direita, direita, árvore, depois direto para lá. 19.2, 50.3, outra conta. 5063, cotejamento correto, passarei do 2230, no pátio 3, chame pronto para o pushback, saneamento. Amarelo, obrigado. Paulo, é o gol 1600, livrou na foto de trás, na sua escuta. Gol 1600, boa tarde, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette, senhor. Autorizado Alfa, para ingresso na Juliette, 1600. Completo final do procedimento, torre 118.95. 1895, obrigado. Limpo 01, desce para 2000 pés, é ponto estabilizado. Para 2000, ponto estabilizado. Gente, 1000 pés, o plano para as 15h30, é isso? Gente, ponto cópia, senhor. Melo Cabral, você entra, mantém as condições visuais, 500 pés, ajuste em Salvador no 013, é ponto visual com o local de fundo. Bravo. Sané 6141, reduza para 1909. Beleza, tem condição só de manter 200. Ciente, mantenha 2009. Mantenha, é um 4. Limpo 01, passa Duna, completo final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118.95. 1328, desça para 2000 pés, permaneça ajuste, autorizado final do procedimento ILS X-Way, eu posso estabilizar. Teste 2013, autorizado ILS X-Way, vai reportar estabilizado, 1328. Sané 6141, desça para 3000 pés, permaneça ajuste, para sequenciamento, curva direita, proa 220, limitado pelo QDMIC 120 do NDV Sintra. Direita 220, limitado pela onda 220 de Tampa, desce para 3000 pés do 6141. Correta, 3216, Fortaleza 370 tem aprovado, Momo Frotia subida, só meio minuto para cobra, senhor. Carajá 10. Carajá 19, sabe 209. Carajá 19, via chegada Mali, desça para nível de voo 080. Ajuste 1013. Via chegada, desce para 080, o ajuste apagão, Carajá. Autorizado Serra Brava, Foxtrot Zulu, via para Zulu 19, até Foxtrot Lima Zulu, após direto. Nível de voo 370. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, subida Momo. Transição Frutti, controle 1-9, decimal 8, aciona 5062, TAN 3216. TAN 3216, autorizado 370 para Fortaleza, decola saída da Momo, transição Frutti, Upper Zulu 1-9, Opaba, direto a Buco, Fortaleza, controle 19-8, transponder 5062, TAN 3216. 5062, cotejamento correto, TAN 3216. Portão 1, no chame pronto para o pushback acionamento. Demorei, TAN 3216. TAN 3193, 2103, pushback acionamento. Sua pistão no site, já pode olhar de pronto. Táxi Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, 924. Para 4.10, 33, 63, 9. Se encontra no pátio 3 ou pátio 5? Mativo, Angada PET. É, a intenção é decolar de 1-7, confirmando para Sierra 9M Bravo Uniforme, nível 1-05. Juliette Bravo Delta, Salvador para Sierra 9M Bravo Uniforme, nível de voo 1-05. Decola da pista 17, primeira curva direita, restrito 1.000 pés no corredor Axé, até liberação do controle. O transponder 5562, o controle 109.8, direto Bravo Delta, coteja. Sonema 141 para final do procedimento, curva à esquerda, proa 150, resposta presa. 150, chamada estabilizado, 6141. É, só para nível de informação, sabe informar, qual é a separação que vocês estão mantendo aqui na final? Sonema? Mínimo. Como nós temos muitos tráfegos para decolagem com a torre pediu 7 milhas. Ok, excelente, 6141. Voo 924 Juliette, portão 10. Salvador, já 3193. Voo 924 Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 924. Salvador, já 3193. Sol? É o TAM 3193, estimado, por gentileza. Chame torre, 1-1-8-9-5, 1-3-2-8. Desce para 2.000 pés, permanente o ajuste, autorizado final do procedimento ILSF-2, reposta autorizada. 2.000 pés, autorizado, repassado, estabilizado, 6141. Torre, boa tarde, 1-3-2-8, está passando externo, embaixo travado. 1-3-2-8, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no momento 1-0-0 graus, 1-4 nós, altímetro 1-0-3. Seguinte, aguarde autorização, 1003, ajuste, 1-3-2-8. Capatango Kilo, Romeo Oscar, decolado aos 27, chame em controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, Kilo Andor. Mike e Juliette Romeu, ciente, fez notificação de voo. Notificado que a Índia é com Índia, para que a Índia é com Índia, com 2:30 de voo. Mike e Juliette Romeu, confirmo, fez notificação de voo junto à sala IS. Afirma. Controle frequência 119.8. 6141, chame torre, 118.9. 18.9, 6141. 6315, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste autorizado final do procedimento ILSF-2A, após estabilizar. 2.7, controle, o Carajá pode prosseguir descendo? Carajá 19, desça para nível de voo 050. Nível 050, Carajá. Senhor, boa tarde, 4089 azul, 1200, perfil da ELA. Meu cartão. E o Oscar? E o Romeu Oscar, prossiga. Decolou no 7, direita, atingindo 1.000 pés, solicita 2.500 pés, a princípio para vai na Prode. Ou de São Paulo. Quilo Romeu Oscar autorizado, 2.500, direto com São Paulo. Certo, autorizado, 2.500, direto com São Paulo. Gol no 697, desça para 4.000 pés. Permanece o ajuste. 4.000 pés, 97. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0-0, limitado pelo QDMAC 080 do NDB Simbra. Esquerda 0-0, limitado ao 080 de Simbra, Carajá. O vento no momento 1-1-0 graus, 1-1 nós, altímetro 1-0-1-3, livre pouso na pista 1-0. Delta Quadro 90, 6141. Manter antes da Juliette para ingresso do 1322. Roma 697, vetoração para final do procedimento ILS X-Way. Curva esquerda, proa 200. Limitado pelo QD Mike 1110 do NDB de Sintra. Esquerda, 200 por vetoração, 69. Rolo 697, desça para 2.000 pés. Ajuste 1-0 no 2. 2.012, era 6. Carajal no 9, desça para 3.000 pés. Ajuste 1-0 no 2. 3.000 pés, 1-0 no 2, Carajal no 9. K3193, pronto para o táxi, CPOB 87, alternativa Campinas, com 3 horas e 20. K3193, táxi VN de Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste 1012, um bom voo. 10-2, afirmativo, via IN de Alfa, até o ponto de espera, Torre 118, 95, K3193. 118, decimal 95. 295, direita, pro 040. Direita, 040, Carajal no 9. Carajal no 9 irá ultrapassar o localizador. Aguarde o último retorno para o localizador. Gente, Carajal. A passagem livre para o parqueamento da aeronave da companhia neste portão? Tá ok, vai coordenar autorizado. Golno 328, portão 08. Ingresse com cautela Juliette, atentando a aeronave da companhia. Vai iniciar o push nesse portão, deixando livre a passagem e parqueamento. Gente, vai entrar com cautela, vai ingressar no gate 8, aguardando a aeronave sair do mesmo. Salve Salvador, Xené 6141, lembrando o sistema. Xené 6141, táxi lento via Alfa, mantém a posição e já táxi Juliette aguardando para ingresso. Tá destravado? Confirmo. Xené 6315, livre pouso na pista 10, vento 090 graus, 14 nós, altímetro 1012. Livre pouso 10-6315. Direita 1130, repórter utilizado, para lá. 12, só um instante, cópia, prepara a saída da Eule da Bridge aguardando cópia. Afirmativo, corrigindo a informação Mike, aguardando cópia, está 3x2. Salvador, gol 806, informação Mike, no 612. Gol 806, número 2 para a cópia, prepara a saída Bucca, transição Caju aguardando. Bucca Caju, sim. Tem ponto de espera. Mantendo ponto de espera, 3x2. ILS, o 697 da Gol. O 697, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118, decimal 95. 295. Após posição bridge, onde intercepta peso Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. Em controle em 119, decimal 8 e aciona 5075 no transponder. Afirmativo, autorizado Guarulhos, 340 nível, decolagem da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, Anderson 16. Controle 119.8, 507.5, transponder, o TAM 3805. TAM 3805, correto, portão 4, chama pronto, spec, fundamento. Chama quando pronto, TAM 3805. Avistada, lá de pista livre, o vento no momento 1,00 graus, 1,2 nós, altímetro 1,0,1,2, recorte baixado, travado. Já está, baixo travado, 1012, 1,067. Destaque até o través 05, vai seguir a aeronave da TAM finalizando o push no través 04, prossegue via Índia até o ponto de espera da 1,0. Ponto de espera torre em 1,18, decimal 95, ajuste 1,012, agora um bom voo. Através 05, segue o Airbus 28-9754. Pushback acionamento, TAM 3805 no 04. TAM 3805, na minha escuta, aguardando estimados entre 2 a 3 minutos. Afirmativo, 32, 33 minutos? 2 minutos. Livre pouso na pista no 0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso na 10-1-6-7. Frequência livre, coordenação. Então, 3193, visual com Boeing 737 no final. Visual 737, tá 3193. Então, 3193, após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0. Após o pouso 737, boa, precaução, alinha e mantém no 0. O passaredo 2230, parte 3, pushback acionamento. Para 2230, livre acionado, parte 3, a porta ataque. Livre chamada 2230. Para o taxa 3216, com o POBD 167, alterna João Pessoa, 3:40 autonomia. Copiado, o TAM 3216, táxi aprovado à direita, ponto de espera, pistola 0, agora ajuste agora no 012. No ponto de espera, chame torre frequência 1-8, decimal 95, 3216, tem um bom voo. No ponto de espera, 1895, 1012 agora, TAM 3216, obrigado, boa semana. Boa. Oceaner 61 no 41, dando passagem ao Gol, autorizado ingresso, portão 03. Dando passagem ao Gol, ingresso 0361, 41. Ciente, Olympus, correção, Carajá 19. Gol no 697, no Solos 38, livre direito, chame Solo 21, decimal 9. 319, gol no 697. Tá, 3193, autorizado de decolar, pistão no 0, vento 1-0 graus, 15 nós. Estimativo, autorizado de decolar, pistão 0, iniciando, 3193. Gol, decola pistão no 0, curva esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após Aracaju. Controle 1-9, decimal 8, transponder 5-1-1-2, tá 3283. Autorizado Aracaju 90, Golf 67, decola na Cuca, Jamo, após o CT Aracaju, 198-5112, transponder. Correto, 3283, portão 2, chame pushback acionamento. Maracanã, muito obrigado, 3283. Oceaner 6315, autorizado ingresso com cautela, portão 01. Portão 01 pro 6315. O Gol no 806, pronto cópia. Jamo, pronto cópia. Gol no 806, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 230, Golf 677. Decola da pista no 0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8. Aciona 5035, gol no 806. Autorizado Aracaju, 230, sai da Puca, transição Caju, batela Golf 677. Decola da 1-0, curva à esquerda, ponto. Controle 198, transponder 5035, gol 8-0. 5035, 8035, corrigimento correto, Gol no 806, portão 612, eu chamei pronto para o pushback acionamento. Chamada 06. Pode 3? 2230, pode 3, seguinte, aprovado, chame táxi, senhor. Camarada, obrigado. Fala, Gol no 697, na escuta. Gol no 697, autorizado Alfa e Juliette, portão 05, senhor. Alfa, Juliette, portão 5, no 697. Portão 3805, após a passagem desse Avianca agora a cauda, o senhor tem livre o pushback acionamento, chame então para o táxi 3805. Agora sim, iniciando. Pode parar mandando na área. Depois dará totalmente condicionado todos os braços permanentes na sua espera, agradeço, um momento. Quebec, prossiga. Nomeia autorizado ali manter a cabeceira 1-0. Autorizado ali manter na cabeceira 1-0, tá 3-2 no 6. 1-9 decimal 8, aciona 0-1-6-1 no Vitor Mike Quebec. Então 3-1-9-3, autorizado Leda. Pode Leda, muito obrigado. Confirme 0-2 a bordo. A bordo, ciente, o 119 decimal 8 é o controle, negativo 35, 109.8, para acionamento táxi e decolagem, chame torre 118.95, Vitor Mike Beck, bom voo. ...295, puxa para acionamento aprovado, chame táxi, chame. Solo Salvador, Carajá 19. Carajá 19, confirme, senhor, parte de autoridades? Relativo. Gente, Carajá, a taxi via Alfa, chama ingresso no Juliette, senhor. Via Alfa, chama para ingressar no Juliette, Carajá, Orlando. Carajá 19, tem condições da presente fazer um backtrack na Delta, manter-se no posto de espera Alfa e Delta, manter-se na Delta, aguardando para ingresso? Afirmativo, Carajá, Carajá. Gente, então, chame na Delta, aguardando para ingresso, Carajá 19. Ah, mas tem uma dose, cara, já não. Salvador, Mike Gillette, Romeu. Mike Gillette, Romeu, prossiga. Cliente do céu autorizado a decolagem, senhora. Se autorizado, interfere no seu eixo da 1-0. Cliente, Mike Gillette, Romeu. Confirme intenções de manter a presente proa? Afirmo. Juliette Romeu voará com qual destino? Pro do farol de Itapuã? Negativo, vai permanecer em sobrevoo no seu eixo da 1-0, senhora, na área totalmente condicionado. Ciente, Mike Juliette Romeu, mantenha a minha escuta, reporte para abandono do setor. Romeu. Salvador 073, 1340, confirma? Confirma. Ciente, senhor, tem aprovado o táxi, mantenha a posição no pátio 3. E chame para ingresso no pátio principal, passarei do 2230, ajuste no 0 no 2 agora. Entendido, Diego Itaco, até o final aqui do pátio 3 e aguarda aí. Afirmativo. Ok, obrigado. Gol no 924, pronto, cópia. Autoridade, cara já. 58 até Orágua, após direto, nível de voo 350. Decola da pista no 0 com curva esquerda, subida a Puca, transição Caju. Controle 119 decimal 8, aciona 5072, Gol no 924. Controle está 3216. Então 3216, contato a data aí da Momo. Tenha 370. Subindo para o nível 370, 3216.